me venha com limites, nem normas de postura. Sigo reconstrutivo sem cartilha da cultura. Meu rap nasceu na mente, depois que foi pra rua. Jogamos nosso tempero, mantendo a parada crua. Não pode ser sorte, nunca ganhei nem no bingo. Verdade, estampa em cada segundo desse single. Da falsidade, mano, essa porra não é dingo. Só a lua da sexta-feira e o sol desse domingo. Só paz no meu sorriso e a raiva que mostra os dentes. Sou afroeiro, índio e pobre descendente. E o sabor da vida era tão diferente. Hoje, pelo amor à vida, como é bola pra frente. Sem a passagem de ida, a gente vai simplesmente. Só pelo prazer de fortalecer a corrente. A mente é pessimista, pensei em meia volta. Pensei mais além e gerei mais revolta. Mas busquei mais sentido entre bumbos e claps. E percebi a essência daquele mesmo moleque. Eu não fui nessa rotina, entre aquelas curvas, de mentes controladas, entre aquelas curvas, sem a passagem na ilha, entre aquelas curvas, sei que não somos nada, entre aquelas curvas, tudo que a vida ensina, entre aquelas curvas, por essa madrugada, entre aquelas curvas, pelo sorriso das meninas, entre aquelas curvas, é difícil essa jornada, entre aquelas curvas, eu não fui nessa rotina, entre aquelas curvas, de mentes controladas, entre aquelas curvas, sem a passagem na ilha, entre aquelas curvas, sei que não somos nada, entre aquelas curvas, tudo que a vida ensina, entre aquelas curvas, por essa madrugada, entre aquelas curvas, pelo sorriso das meninas, entre aquelas curvas, é difícil essa jornada. Só visto a camisa daqueles que estão comigo, os parceiros ligeiros que me tiram do perigo. Não venha me dizer o que eu devo andar. Meu destino é guiado através do pensar. Eu sou livre como a bomba que pode voar, desbravando os céus, percorrendo o ar. E vou saindo, do senso comum, no fora do eixo da vida. Eu sou mais um, no escambo e na troca. Compartilho o que sou, descendente de escravo. A luta não acabou, só começou. E vou até o final, não quero ser a mentira apagando de real. Distribuindo os pensamentos que aprendi nessa jornada, com a mente aberta e a boca fechada. Em quedas e curvas eu caminhei, por aquele ideal que eu sempre busquei. Jair e Janaína são os nossos heróis, e um castelo pra eles a gente constrói. Ensinamentos passados não foram em vão. O que eu quero oferecer é muito mais que esse refrão. Vai! Eu não fui nessa rotina, entre aquelas curvas, de mentes controladas, entre aquelas curvas, sem a passagem na ilha, entre aquelas curvas, sei que não somos nada, entre aquelas curvas, tudo que a vida ensina, entre aquelas curvas, por essa madrugada, entre aquelas curvas, pelo sorriso das meninas, entre aquelas curvas, é difícil essa jornada, entre aquelas curvas, eu não fui nessa rotina, entre aquelas curvas, de mentes controladas, entre aquelas curvas, sem a passagem na ilha, entre aquelas curvas, sei que não somos nada, entre aquelas curvas, tudo que a vida ensina, entre aquelas curvas, por essa madrugada, entre aquelas curvas, pelo sorriso das meninas, entre aquelas curvas, é difícil essa jornada, entre aquelas curvas. Da hora esse vinho.